Sabe, você me lembra alguém que eu não pude esquecer. Alguma coisa que você tem me faz de novo tremer. E não há motivo que se esconda em mim para não consentir que outro amor toque fundo dentro e me devore, me fazendo ver que a vida é sempre assim. Faz sofrer e faz sorrir. O amor é sempre assim. Machuca e faz feliz. A vida é sempre assim. Faz sofrer e faz sorrir. O amor é sempre assim. Machuca e faz feliz. O sol brilhou nos olhos de quem amou demais. Amou demais. E foi tão bom reviver tudo mais uma vez. A vida é sempre assim. Faz sofrer e faz sorrir. O amor é sempre assim. Machuca e faz feliz. E sempre chega sem avisar, como quem nada quer. E vai entrando até conquistar tudo que quiser. O amor é sempre assim, mas o que faz feliz. Amar é assim, não é bom nem ruim. Machuca e faz feliz. Antena Web, sintoniza-te. Eu te quero como rio, quero um mar. Te desejo muito mais que o próprio ar. Eu te venero. Te quero. Toda noite eu te espero como um louco. Coração bate apressado e que sufoco. Eu choro. Eu choro. Isso não é uma declaração de amor. Só estou te confessando a minha dor. A minha dor. A minha dor. Dor de amor. Seu amor pra mim é uma necessidade. Não entendo por que tanta crueldade. O amor que eu te dei foi tudo em vão. Hoje vejo que você foi ilusão. Apesar de te amar, sei que posso suportar a solidão. Quero como rio, quero um mar. Te desejo muito mais que o próprio ar. Eu te venero. Te quero. Toda

eu sinto que preciso te vasculhar. Tenho necessidade de te amar e romper as comportas do teu corpo. Eu faço grande esforço pra te alcançar. Sinto que preciso e vou descobrir a imagem que habita no teu ser. Arrancar os teus laços da timidez. Por um momento apenas te pertencer. Te amo. Perdoa, meu amor, mas eu te quero. Não vou deixar fugir das minhas mãos esse desejo louco que é você. Te amo. Das minhas mãos, esse desejo louco que é você. Eu sinto que preciso te vasculhar. Eu tenho necessidade de te amar. Das minhas mãos, esse desejo louco que é você. Te amo, perdoa meu amor, mas eu te quero. Não vou deixar fugir das minhas mãos, esse desejo louco que é você. Ainda não deixei.

coube na minha mãe, minha mãe, minha avó, e antes delas minha tataravó, e antes delas um milhão de gerações distantes dentro de mim. Num porão, uma cama num colchão, como um átomo num grão, uma estrela na galáxia, como uma bala de revólver cabe no revólver, cabe também numa caixa, num buraco bem no centro do alvo, ou em alguém onde cabem coração, cabeça, tronco e membros, soltos no ar, como cada gesto cabe no seu movimento muscular. Só nós dois, meu amor, não cabemos em mim ou em você, como toda gente tem que não ter cabimento para crescer, como toda gente tem que não ter cabimento para crescer. Vai sofrer ou indo embora, tchau. Você é tudo em minha vida, muitas vezes te provei. Não sei por que você duvida do amor sincero que eu te dei. Já procurei, eu fiz de tudo pra tentar te esquecer. Mas meu amor, eu sinto muito, sem você eu não sei viver. Cometi um pequeno erro e entre nós tudo terminou. Sei que em mim não acredita, mas o meu amor não acabou. Eu vou ter você pra sempre no meu coração. Amor, eu te quero tanto, vem me tirar da solidão. Eu vou ter você pra sempre no meu coração. Amor, eu te quero tanto, vem me tirar da solidão. Você é tudo em minha vida, muitas vezes te provei. Não sei por que você duvida do amor sincero que eu te dei. Já procurei, eu fiz de tudo pra tentar te esquecer. Mas meu amor, eu sinto muito, sem você eu não sei viver. Cometi um pequeno erro e entre nós tudo terminou. Sei que em mim não acredita, mas o meu amor não acabou. Eu vou ter você pra sempre no meu coração. Amor, eu te quero tanto, vem me tirar da solidão. Eu vou ter você pra sempre no meu coração. Amor, eu te quero tanto, vem me tirar da solidão. Eu vou ter você pra sempre no meu coração. Amor, eu te quero tanto, vem me tirar da solidão. Eu vou ter você pra sempre no meu coração. Amor, eu te quero tanto, vem me tirar da solidão. Antena Web, sintonia perfeita. Saudade, vejo o que ela me fez. Coração reclama, implorando que chama. Sozinho outra vez, sozinho outra vez. Sofrendo calado, sem rumo, sem saída. Que faço da vida se estou enfeitiçado? A minha voz por ti chama. Todos os dias do mês. saudade. Veja o que ela me fez. Coração reclama, implorando te chama. Sozinho outra vez. Sozinho outra vez. Sofrendo calado. Sem rumo, sem saída. Que faço da vida se estou enfeitiçado? A minha voz por ti chama. Só liguei pra dizer: te amo, vê se liga quando ouvir essa mensagem. Preciso saber se você ainda pensa em mim. Preciso saber se entre nós ainda existe uma chance. Faz tempo que você não liga pro meu coração. Será que existe outro alguém que não foi o bastante? Estou tão sozinha. E o meu coração pergunta a todo instante por você. Tô te esperando, mas você não deu notícia do que foi que aconteceu. Telefona pra mim, são 2 da manhã, estou morrendo de saudade. Só liguei pra dizer: te amo, vê se liga quando ouvir essa mensagem. Telefona pra mim. Saudade. Só liguei pra dizer: te amo, vê se liga quando ouvir essa mensagem. Preciso saber se você ainda pensa em mim. Preciso saber se entre nós ainda existe uma chance. Faz tempo que você não liga pro meu coração. Será que existe outro alguém que não foi o bastante? Estou tão sozinha. E o meu coração pergunta a todo instante por você. Mensagem.